Estou tocado por tua glória. É inexplicável o que eu sinto aqui. Lágrimas correm no meu rosto. Ouço tua voz, posso te sentir. Estou tocado por tua glória. É inexplicável o que eu sinto aqui. Lágrimas correm no meu rosto. Ouço tua voz, posso te sentir. É inexplicável. É inexplicável. Tua presença me enchendo neste lugar. É inexplicável. Tua glória inundando todo o meu ser. Glória. os teus rios fluindo.